Buzz Lightyear para Comando Estelar. Responda, Comando Estelar. Comando Estelar, responda. Estão me ouvindo? Por que não respondem? Ah, minha nave! Explodiu. Vai demorar para consertar. Buzz Lightyear registrando data estelar 4072. Minha nave saiu de curso na rota para o setor 19. Fiz um pouso forçado num planeta estranho. O impacto deve ter me acordado do hipersono. O terreno parece um tanto instável. Não há leitura indicando se o ar é respirável e parece que não há sinal de vida inteligente por aqui. Oi! Oi! Ah! Ah! Opa, opa, opa, opa, opa! Assustei você! Eu não tive a intenção. Desculpe, oi. Meu nome é Woody e este é o quarto do Andy. É só isso que eu queria dizer. E que também houve uma confusão. E este lugar é meu. Viu? Acaba Força que... policial local. Tava na hora de chegar. Sou Buzz Lightyear, patrulheiro espacial, unidade de proteção do universo. Minha nave caiu aqui por engano. É mesmo um engano. Porque esta cama aqui é o meu lugar. Tenho que consertar as turbinas propulsoras. Ainda usam combustível fóssil ou já descobriram a fusão do cristal? Bom, vejamos. Temos pilhas grandes. Cuidado! Alto, quem vem lá? Não atire. Está tudo bem. Amigos. Conhece essas formas de vida? Conheço. São os brinquedos do Andy. Ah, então tudo bem. Podem se aproximar. Eu sou Buzz Lightyear. Eu venho em paz. Ah, que bom que você não é um dinossauro. Bom, obrigado. Obrigado a todos pela recepção gentil. Vem cá, o que esse botão aqui faz? Vou mostrar. Buzz Lightyear em ação. Caramba, o Woody também faz isso. O dele é uma cordinha de puxar, só que tem som de taquara rachada. Ah, mas não é igual a esse. Esse aqui é um sistema de som de qualidade. Os fios devem ser de cobre, não é? Mas de onde você é? Singapura? Hong Kong? Não, na verdade, eu estou lotado no quadrante gama do setor 4. Como membro da unidade de elite de proteção do universo dos patrulheiros espaciais, eu protejo a galáxia contra a invasão do Imperador do Mal, Zurg, inimigo jurado da Aliança Galáctica. É mesmo? Eu sou da Zona Franca. E eu vim do Paraguai. Quer dizer, na verdade, eu não tenho certeza se eu sou de lá. Eu não sei se algumas das minhas partes vieram de outro lugar. Sabe como é que... Parece que nunca viram um brinquedo novo antes. Claro, olha pra ele. Tem mais dispositivos do que um canivete suíço. Cuidado pra não ficar na frente do laser quando ele dispara. Puxa, um laser? Por que você não tem um laser, Woody? Não é um laser, é... é só uma luzinha que pisca. O que deu nele? Inveja laser. Tudo bem, já chega. Olha, estamos impressionados com um brinquedo novo do Andy. Brinquedo? Brinquedo! Brinquedo! Desculpe, eu acho que a expressão que procura é patrulheiro espacial. A expressão que eu procuro, eu não posso dizer, porque tem brinquedos pré-escolares aqui. Ah, está ficando tenso. Ah, Sr. Lightyear, eu fiquei curioso. O que um patrulheiro espacial faz na verdade? Mas ele não é um patrulheiro! Ele não combate o mal, não dispara lasers, nem voa. Dá licença. Oh. Caramba! Bela envergadura, hein? Muito boa. Ah, que isso? Ah, são de plástico. Ele não voa. São de uma liga de terílio carbono e eu voo, sim. Não voa nada. Sim, eu voo. Não voa. Voo. Não voa, não voa, não voa. Digo que posso voar por esse quarto de olhos fechados. Tudo bem, seu mentiroso. Prove. Tudo bem, vou provar. Pra trás, todo mundo. Ao infinito e além! Achei meu parceiro de mudança. Ah, obrigado. Obrigado, muito obrigado. Mas isso não foi voar. Isso foi cair com estilo. Puxa, as bonecas devem adorar você. Dá pra ensinar isso. Foi mesmo incrível. Ah, cala a boca. Em 2 dias, tudo vai ser como antes. Eles vão ver. Eles vão ver. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Come on! aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase... Bom dia, internet! Jurassicast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio Supimpa! Hoje esse episódio está 3D, 3D, 3D velho, mas é um 3D, né? Mas o quê? É 3D. Animado, tá animado hoje. Estragou a abertura, hein? Esse quem vos fala é Manoel Calaveira, como sempre. E estão comigo aqui, Miotti. E aí, galera? Porra, eu queria que meus brinquedos tivessem vida. Nossa, meu, você falou agora com uma... Falou com um pesar no, na voz, velho, que eu tô com pena. Se nós tivéssemos... Ainda bem que você não veio pra gravar aqui em casa. Eu ia te botar no colo, eu velho. Quero é ver o seu bem, amigo, estou aqui. Está comigo aqui também o Brunão. Ai, cara, ao infinito e além, né, galera? Porra, vambora. Pô, ninguém vai falar amigo, estou aqui? Porque a música tá tocando. Melhores do que eu, com os brinquedos são... Porém. E olha só, internet, que dito e feito, nós falamos que nós iríamos trazer o ganhador da promoção, que eu não lembro qual é, Luigi Show. Eu não sei como é que apresenta esse desgraçado. Que é o cara que não faz nada da vida, velho. E aí ele tá aqui agora. Então, Luigi, seja bem-vindo ao Jonas Cast. Mas eu não sou mais o Luigi. Uai, não é não? Não, num dia eu tô salvando a princesa, no outro dia eu sou a Dona Maroca. Eu entendi, ficou bom aí, tá vendo, vocês dois? Eu entendi também, o problema é que eu tô catatônico com essa interpretação de quinta categoria do Luigi, é só o cara isso. É o café com leite da internet e mandou melhor do que vocês dois. Café com leite da internet? Puta merda, foi fantástica, cara. Luigi, eu mudava de nome agora, velho. Café com leite, tá bom. Amigo, estou aqui. Pra comemorar o mês da criança, internet, olha que beleza, nós estamos aqui pra falar sobre Toy Story de 1995, cara. Tido como o primeiro longa-metragem totalmente feito em animação 3D. E hoje vocês vão ver a gente aqui destruindo e colocando obscenidades nesse filme infantil. Não, não, não vai não. Vamos sim, vamos não sim. Não vai não. Vamos não sim. Não vai não, Calaveira. Eu vou te enfiar porrada aqui hoje se tu inventar de fuder com Toy Story, velho. Eu vou pegar o senhor de cabeça de batata e te arrebentar, velho. Continua escutando depois dos recados do Jaiminho que você vai entender o que eu tô falando. Já vou começar bem, hein? Olha só, não sai daí não. Muito medo. Muito medo. Tô com a garrafa aqui na mão pra enfiar no teu rabo. Os anos vão confirmar as três palavras que proferi. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Eu sou um novo gatinho. Eu sou de Olha o cabelo. Procure. Wait a minute, Mr. Postman. Internético, chegamos agora com os recados do Jaime. Aqui é o Calaveira. Tá maluco, bicho? Cara, hoje eu tô Carminha. Tá Carminha? Dá o rec, vadia! Essa novela vai acabar, né, bicho? Com a graça de Deus, bicho. Eu acho que é nessa semana que tá indo ao ar, já acabou, inclusive, não? Não, tá na última semana. Inclusive, eu quero passar um recado pra Adriana Esteves. Aqui é o ouvinte nossa. Ouvinte nossa. Ouvinte nossa. Programa preferido dela, inclusive, são os mais nojentos. Eu quero falar pra ela o seguinte, Adriana Esteves. Não cruze na minha frente, porque eu estou com raiva de... Eu quero dar na tua cara. Não porque ela esteja fazendo um bom trabalho, eu não acho nem isso. Pelo contrário, é porque eu não suporto mais essa mulher gritando no meu ouvido 8 horas da noite todo dia, velho. Ah, e ela tá afetadíssima, né? Nossa, cara? Velho, ela tá ensandecida, ela fica assim... Ela deixou a Carminha tomar conta dela. Ela rosna, você já percebeu? Ela fica eu assim... Eu não vejo. Eu falei, gente, a mulher tá rosnando. A mulher tá precisando de um miote aí na vida dela. Porra, aí, caralho, eu não sei o que ia dar nisso, não, velho. Não sei se ela. Não sei se o miote ia matar ela de raiva ou ela ia matar o miote de raiva. Ou ela ia matar o Miote, né? Cadê o Miote, hein, velho? Interneticos, o Miote. Ele está lá no caminho de Santiago de La Compostela, da vida dele. Foi se descobrir. Foi se descobrir, tá lá tentando catar pedrinha ele, Paulo Coelho, pra ver o que ele faz da vida dele, se ele muda de sexo, se ele vira uma buba, não sabe o que ele faz. E enquanto ele não sabe o que ele faz da vida, a gente fica aqui trabalhando, né? Porque como diz a velha máxima, alguém tem que se fuder nessa história. Como se ele não fosse editar isso aqui. Provavelmente ele vai cortar essa merda. Mas então nós estamos aqui para falar do Toy Story, cara. O que, que a gente tem pros nossos ouvintes agora em Toy Story? Cara, Toy Story tem pra variar. Pra variar, uma quitandinha. Puta merda, né? Mas vamos lá. Não tem jeito, velho. Jurassic Cast é o podcast que dá prêmios na internet, velho. Não é isso. Só a gente, né? Só a gente, mas ninguém, cara, faz isso. Mas ninguém, velho. Mas sabe que ninguém faz isso mesmo? Outro dia eu tava escutando o We Are Geeks, eles vão dar um iPhone 5. Mas tem que fazer cadastro, tem que fazer não sei o quê, bater, baixar um programa. Bater polichinelo. Pedir autorização pro Papa. Olha, tem que mandar uma carta pra Dilma. Cara, eu tô dizendo, velho, aqui é mais fácil. Promoção Toy Story. Qual brinquedo que você teve na sua infância que você gostaria que ganhasse vida e por quê? Ah, eu tenho um brinquedo hoje em dia que eu queria que ganhasse vida. Quer dizer, não posso falar isso. Eu tenho, eu falo. Eu sou porra louca, eu sou o nojento desse programa. Eu tenho peito. Dois, inclusive. Qual que é? A minha Barbie. A Domingas? A Barbie. A minha Barbie. Não, a Domingas não, porque a Domingas é muito feia. Mas a minha Barbie, eu queria que entrasse. Eu tive uma Barbie e eu queria que ela ganhasse vida. Porque, velho, a Barbie, você sabe que a Barbie é o conceito do corpo perfeito. Imagina a Barbie no corpo perfeito. Seria basicamente aquela mulher nota mil. Mas ela ia continuar sendo um brinquedo, seu maluco. Não é ganhar vida, virar mulher nota mil, não, pô. Ah, não. Então não. Enfim, você tem que responder a essa pergunta. Qual brinquedo você teve na infância que gostaria que ganhasse vida e por quê? A resposta mais criativa vai levar uma camiseta exclusiva Pizza Planet, inspirada no Toy Story, cara. Olha só que legal. Olha aí, internet. Vocês sempre saem ganhando seus malditinhos. Um oferecimento Fiction Corporation. Claro, sou a mãe de todos. Isso. Literalmente. O pré-requisito dessa promoção tem que estar seguindo tanto a Fiction quanto o JurassicCast no Twitter, curtir ambas as páginas no Facebook. E botar lá nos comentários do post qual brinquedo você teve na infância que gostaria que ganhasse vida e por quê. Isso. A melhor resposta vai ganhar a camiseta do Pizza Planet. Lembrando, essa camiseta não está à venda na Fiction Corporation, foi feita só para essa promoção. Exatamente. Você vai ter a única camiseta Pizza Planet da Fiction Corporation, velho. Lembrando que a Fiction Corporation faz camisetas inspiradas, homenageando empresas, produtos, corporações e eventos de filmes, séries de TV, quadrinhos, jogos de videogame, para homenagear essas obras. E essa promoção foi exatamente isso, é uma homenagem da Fiction aos fãs e a esse filme tão magnífico que foi o Toy Story, né, cara? Exatamente. Então corre que o resultado é dia 12 de novembro. Interneticos, queremos agradecer imensamente a repercussão que deu o cast do Drácula, que foi, acho que foi o nosso primeiro audiodrama sério, né, Bruno? É, o do Cavaleiro das Trevas também era bem... Realmente, o Batman, ele foi sério também, né? É, a gente adaptou do Frank Miller, como a gente adaptou aqui do Bram Stoker, né? Mas o que eu achei legal desse programa foi, assim, a repercussão das pessoas de terem gostado do tema, né? Acho que ninguém esperava. É, e eu acho que, cara, é aquela história que a gente sempre falou, é um filme que sempre foi muito mal reconhecido, né? Na nossa opinião, né, porque é. Tem muita gente recebendo muito e-mail, muito comentário de pessoas assim que, caraca, é mesmo, como esse filme é legal e tal, como que eu não lembrava e tudo, não sei o quê. Então aí, Drácula de Bram Stoker, e você não vai ser trouxa de não assistir. E caso você queira assistir o filme antes de escutar o programa, você vai clicar nesse link que tá aí na página desse post aí mesmo. Vai levar você pro post anterior do dia da publicação do Drácula, e lá vai ter o link direto pro filme no Crackle. Olha só que maneiro. Olha que facinho, cara. É só assistir, cara. Sentou, clicou, clica, assistiu. Sentou, clicou, começou a rodar. Acabou. Isso, muito bom. Também quero viajar nesse balão. E não podia faltar, né, Brunão, as nossas camisetas do Jurassic Cast. Gente, vamos comprar as camisetas do Jurassic Cast, pô. Camisetas do Jurassic Cast, tão maneiras, baratinhas, R$35 na Fiction Corporation. Vocês ficam comprando cada merda na internet que eu vejo. umas camisetas bosta, umas estampas retardadas. Porra, meu irmão, as camisetas do Jurassic Cast com aquela qualidade da Fiction, que você que é cliente da Fiction sabe que tem. Isso. Uma malha maneiríssima. Tamanho huge motherfucker gordo. Tamanho Dudu Salles e Professor Maurinho together. Coitado, Professor Maurinho não tá gordo não, velho. Não, mas ele é fofinho. Aí together, sacou? Tipo, o tipo... bicho vai te dar uma surra, velho. Não, mas não, ele é gente boa, ele guarda gente. Ele é o gatinho da internet, velho. As mina pira. No Professor Mauri? As mina pira, Professor Mauri, que ele tem aquela mecha branca no cabelo, parece a vampira. Ele parece o Pepe Lebeau, já viu do Pepe Lebeau? Lembra do Pepe Lebeau? William do... Ah, sim, é. Aquele gambá que queria pegar uma gata. Sei, sei, sei. É verdade. Então, as mina pira no Professor Mauri, tu não sabe. As mina pira no Viváqua, velho. Essa internet é toda torta. Esse povo que frequenta essa internet de meu Deus, não é certa a cabeça, ah, não. Ah, meu Deus do céu. Tu pode falar do Viváqua que tu é amante dele, bicho. Eu não vou não, falar não, nada. Esse aí eu caio. Esse aí eu caio. Eu sou só, tipo, conselheira. Ah, só, tá. Sabe como é que é? Como é o nome daquela mulher que ficava com a ricaça na época do Império? É tipo a dama de companhia. Ah, tá. Você sou só confessora. Ele me confessa. A ama. É, a ama seca. Sou só a ama. Mas enfim, chega de loucura. Compre as nossas camisas lá no site da Fiction Corporation. Ou então pelo link aí no post, no Jurassic Cast. Exatamente. Cara, são camisas, olha, você tem... a logo do Jurassic Cast, você tem o banner do Jurassic Cast com nós três desenhados pelo Maciel. Olha que e legal, e tem, cara. Pô, também o dinossauro, né, o nosso querido Dino de pantufa. Que foi a primeira ilustração que o Maciel fez pra gente, né? Exatamente. Primeira e ilustração. E tem também, a clássica inesquecível DeLorean no Ebelino. DeLorean no Ebelino. E olha, fiquem ligados na loja do Jurassic Cast, lá na Fiction. A loja do Jurassic Cast fica dentro da Fiction. O sistema de distribuição, de pagamento é o mesmo. Então é a qualidade da Fiction que você já conhece. Inclusive, você pode comprar camisetas da Fiction e do Jurassic Cast e chega tudo num frete só na tua casa, paga menos de frete. Olha só exatamente. Que legal. Exatamente. Fica ligado na loja do Jurassic Cast pela seguinte razão. Nova linha de estampas do Jurassic Cast apontam no horizonte. Só vou falar olha isso. Olha aí. Primeira mão, hein? Do que se trata, eu não vou falar. Eu não vou falar do que se trata. Nem eu tô sabendo. Como não, porra? Você sabe. Eu sei, eu tô fingindo que não sei, porra. Ah, tá, então vai lá, vai de novo. Vai lá. Ficou bom, tá ótimo. Pois é, aponta no horizonte, não vou falar o que é, porque senão roubarão nossas ideias. Isso. E eu estou falando do Jovem Nerd, porque nós agora... Não nós fala agora isso. Levantamos, não, eu agora levantei uma bandeira against Jovem Nerd. Você tá maluco, porque bicho. Estão tweetando que nós somos... Como é que é que o cara falou da outra vez, Bruno? Ah, falaram que a gente agride o Jovem Nerd. Agride o Jovem Nerd gratuitamente. Gratuitamente, cara, pelo amor de Inclusive, Deus. Inclusive, eu dei na cara, eu estava do lado de Diogo Braga, que é vassalo do Jovem Nerd. Eu dei na cara de Diogo Braga na hora que falaram isso. Ah, você estava. Eu cheguei na cara, eu mandei com as costas da mofa, plá, na cara dele. Ele falou, por que você fez isso, Calaveira? Eu falei, porque nós somos inimigos. Nós não podemos dividir a mesma mesa de RPG. Dei na cara dele, tá ele louco, me levantei isso aí. Gente, ó, não liga umas loucuras do Calaveira. É tudo maluquice. A gente ama o Jovem Nerd, a gente adora o Jovem Nerd. A gente já falou isso no nosso terceiro programa, que o Jovem Nerd é referência pra gente. Nós sempre, porra, pelo amor de Deus, né? Thiago Ataíde, Malfátio e Jovem Nerd. Campus Party 2013, conte não. Lá. Tá louco, velho. Agora comprei a briga, falaram que eu agora vou botar a banca mesmo, meu. Vou dar porrada. Não. Dar porrada em todo Você mundo tá louco, naquela bicho. Merda. Cala a boca, Calaveira. Tá maluco, velho. Tá porrada isso gente, aí. É brincadeira, pelo amor de Deus, tá? A gente ama o Jovem Nerd. O Jovem Nerd, Azaghal, um beijo, vocês não escutam, mas um beijo pra você. Mas uma verdade aconteceu. Nós realmente estivemos com o Diogo Braga jogando RPG no mesmo recinto, no mesmo local, na mesma hora, na mesma data. Eu dei na cara dele mesmo. Tá até a foto dele aqui não, do não plástico. Tem nada de dar na cara dele, você tá louco. Mas foi épico, cara. Pô, foi muito legal. Cara, a gente chegou lá pra ficar meia horinha, distribuir as camisetas do Alexandre, que é um safado. Você vê as camisetas lá, olha que pilanta, velho. Vou cobrar gasolina a próxima vez do Alexandre. Você vê as camisetas lá e tal, a gente falou, ah, vamos divulgar o site, meia horinha a gente vai embora. Cara, essa meia hora, a gente saiu do local do evento. 8 da noite, cara. Eu larguei mulher, larguei filha, tinha festa de aniversário pra ir, cheguei na hora do parabéns, cheguei com 1000 bônus e saí fora. É verdade. Não, mas foi legal, né? Isso não é... Mas de que a gente tá falando, Calaveira? Cara, a gente tá falando do encontro de RPG do grupo D30, daqui de Brasília, que isso. Fez um evento maneiríssimo. Não é o primeiro, parece que eles fazem um evento por mês. É a cada dois meses, eu acho. A cada dois meses, ou um quinzenal. Eles são meio bagunçados nesse esquema de ter uma periodicidade, mas eles fazem, eles buscam fazer aí a cada dois meses ou a cada mês. Isso. E eles promoveram esse evento e nos convidaram gentilmente. Nós fomos lá, eu como um retardado, que é a primeira, segunda vez que joga RPG. O Brunão já é um ácido RPGzismo, então, né? Tô que ele perdeu a virgindade com 40 anos, como tá lá no Chaco. Né? Tá bom. Tá lá no Chaco. E aí, cara, foi uma tarde deliciosa, assim, foi tão bom que o salão tava quente. Não que o local fosse ruim, mas é porque Brasília, a gente sabe que você que internet que é fora de Brasília, tem que ter que Brasília, cara, é aquele clima ameno, entendeu? É tipo 24 graus. É verdade. Sacou? 100% de umidade do ar. Entendeu? É aquela coisa, aquele clima agradável. E naquele dia tava um clima meio, muito agradável. Eu acho que a umidade por cento devia estar em torno de 3%. Nas horas mais frias. Que são 32 graus. E uma concentração de gordo no mesmo ambiente deve ter feito a temperatura daquele salão ir pros 46 à sombra. Não tava tão quente assim, não. Acho que tu tá na menopausa, velho. Cara, tava quente pra caralho. Mas olha só. Foi legal que a gente jogou RPG a tarde toda numa mesa com o Diogo Braga, bicho, do MRG, cara. Gente boníssima. Diogo Braga, nosso abraço, nosso carinho, porque foi muito bom, assim, passar essas horas com você, que foi, pô, muito legal. A gente conversou pra caramba, trocou ideia, brincamos demais ali no RPG. Mas o mais legal de tudo é que isso foi registrado, tá no site do pessoal do D30 RPG. Inclusive, logo depois da sessão de jogo, a gente gravou um episódio do podcast deles, do pessoal do D30, e aí tá disponível pra vocês escutarem. A nossa participação em Dança pela Podosfera também tá aí no pessoal do D30, cara. É, eu gostei que eles botaram a gente pra gravar 8 horas da noite, eu morro cansado querendo ir embora, o cara vai falar assim, estamos aqui com... Não sabia nem o meu nome, filha da puta, velho. É porque você é minor celebrity. É, eu sou celebridade de periferia. Isso, exato. É. Não, pô, eu não sou celebridade não, mas o cara fala, velho, qual que é teu nome mesmo? Não, mas ficou muito divertido o programa, a gente fala sobre... Filmes que podiam virar RPG e RPG que podiam virar filmes. Isso, e entre outros assuntos aleatórios, né? Isso, aí a gente chegou à conclusão que existem mulheres nerds gostosas. Foi um papo legal, cara, ficou um episódio, assim... Foi divertido. Foi gravado espontaneamente, mas ficou muito interessante. Então isso, acessem então, aí, D30. Se você tem vontade de ouvir algum dia um programa Jurassic Cast com MRG, tá aí a sua chance, cara. Crossover, né? É o primeiro crossover do MRG com o pessoal do Jurassic Cast, tá lá. E é isso, velho. Acessa aí, tem um link aí no post, D30 RPG, e escute e seja feliz. Então é isso, internet, com as loucuras à parte, fiquem agora com Toy Story. Até a próxima. Jovem Nerd, te amamos. Me espere, Campus Party. Miote. Fala. Esse agora eu vou aliviar tua barra, hein, Miote. Começou Miote, pronto. Vou aliviar tua barra, Miote. Traduzindo, o nome desse filme fica o quê? História de Brinquedo. Cara, engraçado que não traduziram isso, né? Não traduziram, pois é. O nome do Brasil é Toy Story. Isso. Mas é muito melhor o título Toy Story do que História de Brinquedo, né, porra? É verdade. História de Brinquedo, que filme é esse, porra? Cara, história de uma boneca inflável, sei lá. Em Portugal é Toy Story, Os Rivais. Os Rivais. É porque tinha que explicar sobre o que que era, né? Imagina se eles tivessem traduzido igual eles traduziram o Galinho Chicken Little. Porque o Galinho Chicken Little, se você não entendeu, é Galinho Galinho. O Galinho Galinho, é. O Galinho Galinho. Galinho Chicken Little. O Galinho Galinha, porque chicken é galinha, né? Galinho é rooster. Caraca, é. Já vira história de um galinho pegador, né? Não, galinho, galinha ou o galinho hermafrodita. Transformista, é transformista. O galinho, galinha. O cara me coloca hermafrodismo no programa e vai reclamar de mim. Que pariu, velho. E se chamassem de brincadeira de criança? Puta que... Como é bom, como é bom. Molejo ia fazer a trilha sonora brasileira. Exato. Imagina, no lugar, amigo, estou aqui. Aí ia ficar... Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Puta que pariu. Bom é ser feliz com molejão. Ai, cara, história, como o Brunão botou aqui na pauta. É, história, porque se você botar com HI, é a história que aconteceu. Ah, mas você não acredita? Toma! Se fudeu, gordo, idiota! Segunda do Luigi Show em cima de... Luigi Show, velho! Que isso, cara? Luigi nada. Show, velho, tá derrubando vocês dois. Vocês têm vergonha, não? Sério? Vai, manda aí. Não acredito não, porra. Meus brinquedos nunca saíram andando. Até os do Miotti também, ele tá aí todo triste e choroso porque não saíram andando os dele. O teu vizinho, quando acende aquele doizinho, os seus brinquedos começam a andar. Ah, sim, é verdade. O meu vizinho... Agora, peraí. Tem uns brinquedos do Calaveira aí que se tivessem vida, ele ia ter problema com a mulher dele, né, Calaveira? Qual, por exemplo? Tuas mulheres infláveis. Então você tirou que eu tenho boneca inflável aqui em casa? Você é doido? Tô inventando, velho, pra fazer piada, caralho. Porra. Ah, mas vá, desculpa. Eu tenho boneco inflável, realmente. Things were just the way they should be. Dirigido por John Lasseter e escrito pelo próprio, pelo Peter Docter. E seis mais que eu não vou dar o crédito, porque eu não vou ficar falando. Não, tem um desses que tem que falar, pô. Eu fico revoltado por uma história simples dessa, maravilhosa, mas simples. Precisar de 7 roteiristas, velho. Pelo amor de Deus! Não, quatro. É que, na verdade, foi todo mundo montando junto, né? Foi um trabalho mais em equipe. John Lasseter tava comandando tudo, mas tava todo mundo querendo fazer a história dar certo, né? Eu acho que era isso. Então, por isso que coloca todos como os caras que fizeram. Hoje, muita gente conhece já, mas, de repente, a maioria não sabe quem é. O John Lasseter hoje é o grande diretor da Pixar, né? O grande presidente da Pixar e tudo. E ele também é o produtor executivo contratado, responsável executivo das animações da Walt Disney Company também. Então todos os filmes que estão saindo recentemente, e isso é uma coisa que está acontecendo, se não me engano, desde... 2006. É, eu acho que é isso mesmo, por aí, 2006, 2007. Em 2006, a Disney comprou a Pixar, de vez. Antes eles tinham um acordo em que a Walt Disney distribuiria os filmes da Pixar, mas a Pixar tinha... assim, na verdade a Disney até ajudava a Pixar em ideias para se fazer os filmes e tal. Às vezes até com mão de obra. Né? Com mão de obra também, não, e com ideias, mas em teoria a Pixar era independente. Assim, a produção é uma produção Pixar, né? E hoje é uma produção Disney Pixar, porque a Disney comprou a Pixar, mas continua Pixar, né? Ela ainda continua um estúdio separado, mas faz parte do grande complexo, né? Do grande conglomerado da Disney. O John Lasseter era um cara que sempre gostou dos filmes da Disney. Ele era apaixonado por animação, apaixonado por desenho. Ele sempre foi um cara que, assim, onde ele podia, ele tava desenhando, cara. Rascunhando, fazendo desenho e tal. E um dia chegou pra mãe dele e falou: mãe, é o que eu quero fazer na minha vida, eu quero desenhar, eu quero fazer desenho, e é isso. E a mãe dele: ok, meu filho, siga seu sonho, vamos lá. Nós estamos nos Estados Unidos, até as oportunidades, né, por que não? E aí ele foi estudar na Califórnia, e cara, ele teve uma sorte inacreditável de estar cursando faculdade na época em que saíram da Disney os grandes fundadores, os grandes caras que estavam com o Walt Disney, no princípio da era de ouro da Disney, cara. Os grandes medalhões que ajudaram o Walt Disney a criar o que foi o estúdio Disney, com Branca de Neve, com Bambi, com Pinóquio, com Fantasia, com Peter Pan. E aí, cara, o que que acontece? Esses caras saíram da Disney, se aposentaram, né? E foram dar aula nessa faculdade, nessa universidade onde o cara tava. Então ele teve professores de animação, os melhores possíveis, cara. Vai ser cagado assim na puta que pariu. Puta que pariu, né? Pois é. E não foi só ele. O Andrew Stanton também teve aula com esses caras. O Brad Bird, que é o diretor dos Incríveis, foi colega de classe do John Lasseter. E aí, quando o John Lasseter Lester estava cursando faculdade, ele disse uma coisa que eu achei genial, cara. Ele disse que uma das coisas que ajudou ele a desenvolver um pouco da ideia de timing de comédia foi ter trabalhado na Disneylândia, cara. Hã? Como assim? É, durante a faculdade, ele trabalhou como guia dentro de uma das atrações da Disney que se chama Jungle Cruise. Todo mundo já viu essa cena do Jungle Cruise? É um barquinho que você entra e você vai como se estivesse num safari na África, num rio da África. Ah, e ele despenca? Não, ele não despenca. É um riozinho lento, só que ele vai vendo as atrações, assim, à margem do rio. Vai vendo ali o leão correndo atrás do cara, né? Os caras subindo em cima do... Né? Só aqueles bonecos tradicionais animatrônicos. Mas o que valia a pena nessa atração é que o guia da atração é o cara que tá ali num roteirinho que ele tem que fazer umas piadinhas, entendeu? E o que que o Joe Lester fez? Ele começou a criar os textos, e ele ficava mudando os textos, fazendo gracinhas novas, entendeu? Criando piadinha e tal, e isso foi criando nele essa questão de roteiro, de aprender a lidar com timing de comédia e tal. E ele carregou isso com ele pra vida, né? Saindo da escola de animação, ele foi trabalhar dentro da Disney. Isso por volta dos 1978 e tal. Ou seja, presta atenção em que ano que era, cara. Um ano que tinha acabado de sair Star Wars. Estavam saindo os grandes filmes, final da década de 70 aí, que a Disney não conseguia se comparar a isso, velho. Você não tem como fazer uma animação pra bater num touro indomável, cara. Então, a própria Disney meio que deu uma caída nessa época. Ela não tava muito que acreditando no seu potencial. Em 1982 saiu um filme chamado Tron, que foi o primeiro filme a utilizar a computação gráfica. O John Lester disse que quando ele viu que aquilo estava sendo desenvolvido, ele ficou maluco, cara. Não pela técnica ou pela tecnologia em si, porque na época era bem insípida, né? Muito fraca ainda. É, era bem Chapolin Colorado. Né? Bem ruinzinho. Mas pelo potencial do negócio. Potencial da ideia, né? Isso. E ele começou a estudar aquilo de uma maneira e começou a estudar. E começou a insistir dentro da Disney a que os produtores fizessem uma animação em computação gráfica. E é claro que os grandes executivos falaram: não, isso é uma bobagem, não é o nosso foco. Não, pare com isso, você está se tornando um problema. Ele se tornou tanto um problema, porque ele insistia tanto, porque ele não aceitava não como resposta. Foi demitido. Exatamente. E aí, cara, ele foi demitido da Disney e, bom, estou sem poder trabalhar onde eu sempre quis trabalhar na minha vida, então vou procurar outro estúdio de animação para trabalhar. Nessa época, ele procurou, adivinha quem? O nosso querido criador do Howard o Pato, do filme Howard o Pato aí que você falou. Ah, o Pelicano? O Pelicano. Ele foi atrás da Lucasfilm e chegou lá pra trabalhar dentro de uma divisão de animação dentro da Lucasfilm, dentro da Industrial Light and Magic lá. E ele começou a fazer as animaçõezinhas dele e tal. Tem até uma delas que é no princípio da Pixar, que é num DVD que tem, acho que os 20 primeiros curtas. Eu tenho esse da DVD, Pixar, uma coisa assim. Desde o primeiro tem. Isso, o primeiro deles, ele fez ainda nessa parte da locação. A história de um bonequinho correndo uma abelha. É uma coisa bem simples, bem boba, né? E ele fez esse desenho, era muito tosco ainda, sabe? O desenho todo de animação e tal. Ele terminou essa animação, o que ele fez? Pegou a animação e levou na Disney. Ou seja, ele sempre quis a Disney, cara. Levou na Disney e tomou outro não como resposta. Só que aí o que aconteceu? Pouco tempo depois, um cara chamado Steve Jobs... Um qualquer aí, um bundão. Um qualquer, que não tinha muito dinheiro, resolveu comprar essa divisão de animação da Lucasfilm e abrir um estúdio de animação. Conhecido como Pixar, né? Animation Studios. Essa compra do Steve Jobs foi considerada como a sexta decisão mais idiota da história do cinema. Não por parte do Steve Jobs, logicamente, mas por parte da Lucasfilm, que vendeu por 10 milhões apenas. Isso hoje, né? Porque na época, isso foi só uma visão do Steve Jobs, que provavelmente estava pensando nisso pra botar alguma coisa no seu computador. Você acha que ele estava pensando em fazer arte? Um cacete que tava. Eu quero comprar um estúdio pra botar o barulho do Mac 1 quando ele ligar. É provável. É que foi o que aconteceu no All-In. É, né? E o John Lester foi colocado como o principal diretor ali dentro da Pixar, já ali no começo, quando virou Pixar em si. Isso, no início era uma companhia de hardware, né? Na verdade, eles faziam computador e o John Lasseter, ele fazia vídeo só pra mostrar a capacidade do computador. Ou seja, tá vendo como o Steve Jobs não tava querendo fazer arte? Ou seja, o John Lasseter estava trabalhando pra vender computador. Só que aí, o que que aconteceu? Pra mostrar o computador, pra vender o computador, ele criou um curta chamado Luxo Júnior, que é a história de uma lâmpada, de uma lumináriazinha, que brinca de bola com sua filha luminária. E esse curta, ele não tinha dinheiro pra fazer. O pessoal da divisão lá de hardware disse pra ele: olha, nós não temos um potencial muito grande no computador pra mostrar fundo trabalhado demais. Então, você não pode ter fundo e a câmera tem que estar parada. Então, se vira com isso. E essa limitação levou a ele a pensar e a trabalhar o quê? Os personagens. A história em si. Olha aí, cara. Cinema raiz, né, cara? Isso, exatamente, cara. A falta de recurso é o que faz os caras criarem grandes personagens, né? Isso. E o que eu acho mais interessante, e que o próprio John Lasseter fala, é que isso foi o que sempre atraiu ele na Disney. Porque a Disney, enquanto Walt Disney, fundador, criador da companhia, estava vivo, ele dizia para todos os seus animadores, e inclusive essa foi uma lição que o John Lasseter aprendeu lá com os professores dele, que eram fundadores lá do estúdio e tal, animadores lá do estúdio do Disney, falava o seguinte: vou ressuscitar no ano 3000. Não, a história tem que ser o mais importante. Você sabia que o Walt Disney tá congelado? Ele tá congelado lá no meio da Disney, inclusive. Tem uma estátua dele e ele tá dentro. Caraca, bicho. Pelo menos aquele vídeo nosso lá que o cara fez, tá, né? Não, ele tá mesmo, é sério, ele tá mesmo. Não, eu acho legal que não é sério, ele tá mesmo. Não, mas é sério, ele tá mesmo. Isso aí é, não, ele é sério, urbano, ele tá mesmo. Aham. Uhum. Enfim, então o que que o Walt Disney sempre dizia? Que o que era mais importante nos filmes era a história e os personagens. O animador, ele não tinha que se preocupar em ter o melhor desenho. Isso era consequência porque o cara era um bom artista. Mas ele dizia o seguinte: a pessoa que vai assistir não vai falar assim: nossa, como o Pinóquio tá bem desenhado, nossa, como o Pinóquio tá bem animado. Não, ele vai se preocupar em como o boneco tá passando por aquela dificuldade, entendeu? O timing da piada, verdade. O timing da piada, ou seja, ele quer que torne os personagens vivos, cara. Não importa se o desenho tá bem feito, se tá mal feito, o que importava era a história. E esse cara provou isso novamente com esse pequeno curta, cara, de duas lâmpadazinhas que não tem expressão facial. Ganhou prêmio esse curta, não foi, cara? Ganhou prêmio. Ganhou, cara. Ganhou Oscar. O Oscar de melhor curta? De melhor curta-metragem de animação, cara. Caralho, olha aí, cara. Isso chamou atenção, cara, pra que a Pixar pudesse começar a crescer. Eles continuaram fazendo os curtas, trabalhando, até que um dia se organizaram e saiu uma verba pra: olha, nós queremos fazer um longa-metragem de animação. Verba da Disney, vale lembrar. Exatamente. Chegou uma verba da Disney, que estava interessada no trabalho dos caras. Uma verba do Steve Jobs também, tem um dinheiro lá. O nome dele tá nos créditos de produtor executivo, tá lá. Ou seja, é quem botou grana. E a Disney falou: vocês fazem, a gente bota um dinheiro, a gente opina um pouquinho, vocês produzem e a gente distribui. E vamos ver o que que vai dar. A gente opina um pouquinho, é ótimo. Pois é. E aí, o que que acontece? O John Lasseter e esses outros três aí que a gente já citou, o Pete Docter, o Andrew Stanton e o John Raft, se reuniram e falaram: bom, vamos pensar na história, vamos bolar a história. E começaram a trabalhar na história, começaram a trabalhar na história. E aí, o John Lasseter e o Andrew Stanton tiveram a ideia de falar: porra, vamos fazer um filme sobre brinquedos. Tá, mas peraí, como é que vai ser a história dos brinquedos? Não, os brinquedos têm vida. Ah, tá, mas os brinquedos têm vida? Não, mas peraí, já sei. Um buddy movie, um filme de amigos, ou seja, de dois personagens que vão ser inimigos no começo e que vão se tornar amigos e conseguir vencer na vida, sei lá, alguma coisa assim. Por exemplo, Antes Só do Que Mal Acompanhado, o que que é, gente? É nesse esquema, sabe? É uma história clássica. Vencem as diferenças e se tornam grandes. Exatamente, amigos. Exatamente, entendeu? Brokeback Mountain. Que isso, meu? O Calaveira que falou que ia falar putaria, já chega o Miotti falando aí. Que não, isso? Não acontece, isso acontece. Eu vi um filme errado, Hollywood. Puta merda. Fio caralho, vocês falaram que eu que ia estragar, hein? Olha o Miotti, Brokeback Mountain. Caraca. Caralho. Miotti, excelente, Miotti. E aí eles pensaram o seguinte: o que seria interessante de mostrar na vida do brinquedo? Qual seria o maior medo do brinquedo? Cara, o maior medo do brinquedo é o Natal e o aniversário da criança. É porque é a maior chance que ele tem de ser descartado. Exatamente, né? E eles começaram a trabalhar essa história do brinquedo favorito do garoto chegar um outro brinquedo mais fodão do que ele e tomar o lugar dele. É o que acontece, né, cara? Não, é o que acontece não só no mundo dos brinquedos, cara, mas... Na vida! Na vida, porque você tá lá trabalhando... Sua mulher vai encontrar um brinquedo melhor que você, ela vai te jogar fora. Um brinquedo maior que o seu, né? Pronto, ferrou. Que isso, Luiz? Porra, caralho, nível, programa pra criança, né? Nível, porra! Olha, o outro vem com o Sodoma e Gomorra, o outro agora vem com o Sodoma... Que pariu, vocês dois estão fiados, hein? Vocês estão demais, né, velho? Não, e eu achei também na vida profissional, cara. Você tá lá trabalhando, você tem o seu emprego, bota um cara no seu departamento pra ser seu chefe, um cara que nem sabe o que tá fazendo ali, entendeu? Até o paralelo de que o Woody é um cara que sabe o que faz ali, ele é o chefe dos brinquedos, né? Ele faz aquela reunião, inclusive na reunião ele usa termos técnicos, né? Parece uma reunião de trabalho, né, cara? Qual é o trabalho deles? O trabalho deles é ser o brinquedo do Andy. Ele mesmo fala isso, qual é o nosso propósito, gente? A gente tá aqui pra servir ao Andy. Né? Nós somos aqui os vassalos e ele é nosso sucerano. Então vamos ficar com calma e tal. Ele é aquele cara que, pô, todo mundo quando tem dúvida vai lá perguntar pra ele. Ele é o chefinho. Sabe que eu sempre achei o Woody o chefinho da galera dos brinquedos? Porque ele era o que melhor se movimentava, velho. Porque todo mundo ali era travadão, né? O próprio Andy escolheu ele por causa disso também, né? Pô, é o mais maneiro, é um cowboy, né? É o herói, né, cara? Pô, ele ia querer ter como melhor amigo o seu Cabeça de Batata, velho? Não, né? Por favor. Ah, eu gostava do Cabeça de Não, Batata. Não, ele é legal, pô, mas ele é coadjuvante, cara. Tá aí uma coisa, Bruno, que a gente não pode esquecer, cara. A Pixar, ela tem a arte e isso ela se consagrou muito bem. A Disney fazia isso. Mas eu acho que isso se consagrou muito com a Pixar. Essa questão dos coadjuvantes serem muito mais interessantes do ponto de vista cinematográfico e até às vezes cômico do que os próprios protagonistas. Cara, o exemplo desse é que o Miotti acabou de falar aí, o Cabeça de Batata. Eu acho o Cabeça de Batata o melhor personagem do filme. Ele é o mais humano. O Woody é todo altruísta. A boneca rosa é romântica. O cachorro é fiel. O Cabeça de Batata, ele é humano, velho. Ele... O Woody tem muitas características humanas, cara. Ele tem inveja, ele tem ciúme. Ele tenta matar o outro boneco, cara. Não, eu acho que são estereótipos, né? São estereótipos. O invocadinho, o atrapalhado, a romântica, o fiel, o líder. Pensa no Apocalipse Zumbi isso, mais ou menos. Entendeu? Sempre tu vai ter. Então, café com leite. Ele tem... Ele tem essas personalidades, ele tem, desculpa, esses defeitos, por assim dizer. Só que o Cabeça de Batata, ele não lida com características que surgem. Ele é daquele jeito, ele é invejoso, meio cínico. Cara, ele é humano. O Woody é muito mais aquela questão da jornada do herói, que ele sai do senso comum e ele entra num momento em que ele não se conhece, que ele desconhece. Mas você concorda comigo que o personagem principal nunca poderia ser o Senhor Cabeça de Batata? E se eu te contar que por um momento foi? Cabeça de Batata? Em que momento? No momento que eles estavam criando o filme. Quem for assistir o DVD tem. É um mini documentário falando a Sexta-feira Negra, no qual quando eles criaram uma pré-história lá tal, levaram pra Disney pra mostrar e eles odiaram. No qual o Woody, ele tinha mais ou menos esse jeito que era o do Cabeça de Batata. Ele era bravo, ele era mandão e no fim do mini documentário eles mostram a cena quando o Buzz é derrubado pela janela. Nessa historinha, quem derruba o Buzz é o próprio Woody mesmo, que empurra o Buzz e começa a brigar com todo mundo em cima da cama. E começa a xingar o cachorro e mandar, vira um cara mandão mesmo. Mesmo sendo o que os caras da Disney tinham pedido, John Lester foi fazendo, ele se sentiu muito mal quando ele tava assistindo. E ninguém gostou. Eles falaram, não, dá duas semanas que a gente arruma tudo, dá um jeito nessa história pra ela ficar mais legal. E daí deu certo e virou Toy Story. Quando eles foram fazer a primeira sessão de teste pros caras, na verdade, o que que era? Era mostrar só o storyboard na parede. Mostraram o storyboard pros executivos da Disney e os caras começaram, olha, tô gostando e tal, mas olha só, menos infantil, vamos deixar uma coisa mais... A Disney falando isso, cara. Olha, menos infantil, vamos ousar mais. Vocês têm essa liberdade, vamos aproveitar isso. Vamos deixar menos infantil, vamos abusar, vamos fazer mais sacana, vamos fazer não sei o quê. Vamos botar nudez. Vamos botar nudez subliminar, pode botar aí, a gente já fez isso, deu certo. E aí, cara, eles começaram a dar esses palpites. E o pessoal da Pixar, o John Lester, o Andrew Stanton, o Pit Doctor, eles ficaram, caralho, os caras estão ajudando pra cacete, velho, vamos aproveitar. Por quê? Porque esses caras sempre quiseram trabalhar na Disney, cara. Esses caras eram fãs dos chefões ali da Disney, entendeu? Então eles, o que, que eles fizeram? Aceitaram todas as anotações. Só que, o que, que aconteceu quando eles fizeram isso? Eles perderam a própria essência, que era o quê? Era o que estava funcionando antes. E aí, quando eles foram pra essa apresentação aí que o Luigi mencionou, apesar de terem seguido todas as indicações da Disney, nada deu certo, ninguém riu, todo mundo achou uma merda. Os caras da Disney, inclusive um dos chefões lá, chegou a falar assim: olha só, eu tô vendo que não tá dando certo deixar vocês sozinhos, então vamos levar os seus animadores lá pra Los Angeles e a gente vai dar umas dicas lá de como é que melhora a história, não sei o quê. E o John Lasseter parou eles e falou assim: olha só, vamos fazer o seguinte, 2 semanas pra eu resolver esse problema, e a gente volta daqui a 2 semanas e eu mostro pra vocês o filme melhorado. Chegaram a cogitar demissões, né? Chegaram a suspender a produção, cara. E aí é que eu falo da questão da galera trabalhando junto e o roteiro ter mais gente, porque tava todo mundo ali trabalhando pelo seu emprego. Se fizesse merda, tava fudido. Exatamente. Então, na verdade, o que que acontece? Ter aparecido esse monte de gente aí como participante do roteiro, não é à toa, sabe? Porque muita gente deu pitaco, cara. Porque precisava fazer uma história correta, falas, personagens. Bem, na verdade, eles estavam perdidos, porque era algo pioneiro, nunca tinha sido feito. Exatamente, exatamente. Eles não estavam conseguindo achar o tom da comédia e o tom da seriedade. E aí o John Lasseter voltou pra prancheta com a galera, com esses outros 3, e falou: ó, gente, vamos voltar ao início, o que era antes, que era o que a gente queria fazer. E aí voltaram, e aí reescreveram a primeira parte inteira, e aí funcionou, cara. E aí deu certo. E aí disse que quando os caras foram reassistir essa 2 semanas depois, que era só apresentação de storyboard mexendo numa tela, sabe? Porque eles não tinham dado sinal verde pra ok, vamos começar a produzir o filme. Era só saber como vai ser a história sendo contada. E isso é pro storyboard. Eles chegaram, assistiram, falaram assim: peraí, nessas últimas 2 semanas vocês tomaram pílula de ser mais engraçado ou o que que é? Aí o John Lasseter virou e falou assim: não, é porque a gente queria fazer isso desde o início, só que vocês atrapalharam. Como vou convencer todo mundo de que foi um simples acidente? Buzz! Buzz! Ah! Você está vivo! Que ótimo! Oh! Eu estou salvo! Eu estou salvo! O Andy vai te achar aqui, ele vai nos levar para o quarto e você vai contar a todo mundo que isso tudo foi um grande engano. Hã? Tá bom? Amigos, eu só quero que saiba que, embora você tenha tentado me eliminar, vingança não é uma ideia que cultivamos em meu planeta. Ah, ah, que ótimo. Mas não estamos no meu planeta. Estamos. Não. Tudo bem. Pode vir. Você quer me pegar? Parada. Pizza Planet! É! Ele não percebeu que eu não estou lá? Estou perdido. Sou um brinquedo perdido. Informar, mas Toy Story tem um furo de roteiro fudíssimo, né? O Buzz não achava que era um astronauta? Ah. Ele não se jogava um boneco. Isso. mas ele ficava imobilizado como todos os bonecos na hora que o Andy chegava perto. Sim, é, pois é, mas acho que aí entra parte da natureza. Não, mas ele fala, eu não sou um brinquedo. Beleza, você não é um brinquedo? Não, eu sou um viajante espacial. Beleza, tudo tranquilo, que não sei o que. Mas na hora que chega algum adulto ou aquela coisa que os brinquedos mobilizam, ele fica parado do mesmo jeito. E ninguém vira pra ele e fala assim, vem cá, se você não é um brinquedo, por que você não se mexe na frente instinto dos outros? Instinto de sobrevivência. Cara, é natureza, é isso que eu tô te falando. Não, não dá pra explicar. É a natureza dele, na hora de aparecer outra pessoa, ele travar. Pensando por esse sentido, ó, até no momento em que, um pouco mais pra frente, quando eles estão já brigando lá no meio do posto e vem um caminhão e o Woody cai e a roda quase passa por cima dele, foi aquele medo de não ser visto se movendo. Acho que foi mais natural. Foi a natureza dele agindo. Senão ele poderia simplesmente se levantar e sair correndo e desviar da roda, né? Eu acho que no segundo e no terceiro eles criam mais, eles perdem um pouco mais de medo de se mover pra se esconder, entendeu? É, não é medo, né? O roteiro diz que são as regras. Nós agora vamos infringir as regras, que é quando eles se mexem pro garotinho mau lá, o Lee, que acaba virando o lixeiro. Mas enfim, pra mim isso é, um furo de roteiro, mas não estraga a história. Eu só achei curioso, que eu vi isso outro dia na internet. Você fica com essa cara quando você nota que o Buzz Lightyear afirma não ser um brinquedo e fica parado como todos os outros brinquedos. Aí eu, caralho, velho, é mesmo? Uma coisa que eu acho interessante no Toy Story, eu acho que até pela Pixar mesmo, o personagem principal do Toy Story são os bonecos, né? São muito bem feitos, o desenho deles, mas os adultos não. É verdade. É a questão de que é mais fácil criar um brinquedo que um ser humano real. Eu acho que houve uma conversa disso quando estavam fazendo o Avatar. A questão de ficar real, né? Que todo mundo fala, nossa, como eles são reais. Porque são algo que a gente nunca viu. E um brinquedo é plástico, né? Então é muito mais fácil fazer do que um ser humano que é um rosto, né? Você não vai ver. Eu sei, mas até o cachorro. Até o cachorro também é meio mal feito. Gente, peraí. Olha só. Vocês estão esquecendo uma coisa. Esse filme foi feito em 1995, cara. Esse filme foi feito, cara, num Pentium. Eles tinham que decidir onde é que eles iam gastar o dinheiro. Então eles preferiram gastar o dinheiro na parte do design dos bonecos, na iluminação dos bonecos, dos personagens principais, ao invés dos personagens secundários, que no caso são os humanos. É óbvio, com a capacidade e a tecnologia que se tem hoje, você conseguir emular, você conseguir desenhar, fazer um desenho de uma pessoa, tá muito mais avançado do que em 1995, cara. Vê se o Toy Story 3. Exatamente, onde hoje chegar. São mais de 10 anos. Então, assim, o Cassiopeia, nesse tempo, nesse tempo, a tecnologia evoluiu muito. Tanto que agora, no Toy Story 3, os personagens humanos são muito bem desenhados. Mas mesmo assim ainda tem feições meio... de cartoon. Isso, de cartoon. É, mas é a ideia, cara. Eles não querem fazer um filme de verdade. Eles estão fazendo um cartoon. É, e já vi de Up também, que é cartunesco. Então já vai pro lado mesmo que eles queriam, né? Então não vejo nada de mal aí. Mas se você comparar o ser humano do Toy Story e o do Toy Story 3, você fica pensando, cara, tecnologia. É a única coisa que você consegue explicar a diferença de um pro outro. Cara. Você fala, esse aqui foi feito em 2011 e esse aqui foi feito em 95, cara. Eu arrisco a dizer que isso foi decisão de roteiro mesmo. Fala assim, não, vamos focar nos personagens. Eles tinham tecnologia pra fazer uma coisa um pouquinho melhor, mas tinha. Não, mas eu acho que mesmo assim, cara, eles queriam investir nos bonecos, cara, na iluminação dos bonecos, na textura dos bonecos. Ainda assim, se você pega, cara, mesma coisa, você compara a textura do Woody, dos personagens, do cenário, do Toy Story e do Toy Story 3, cara, você vê uma diferença brutal e gritante, cara. Mas mesmo assim, Bruno, ainda tem uma coisa que, mesmo por ser um filme de 94, 95, deixa abismado nos detalhes que os caras tiveram na época. Eu tava notando um detalhe que eu achei surpreendente. O Cabeça de Batata, ele tem as abas de plástico mal cortadas, cara. Que é aquela aba de plástico de boneco de plástico. Soldadinhos do Exército, cara. Você vê todos os plastiquinhos verdes pra fora, cara. Muito foda. Pois isso. É, você vê aquelas pontas soltas de plástico, entendeu? Cara, isso é um nível de detalhamento que, como você falou, cara, tem mais 10 anos isso. Pô, é impressionante. Então, o esmero dos caras é uma coisa impressionante, velho. E todo tempo, eles estavam mais preocupados também com a história, sabe? Onde que vai a história? Pixar, né, cara? Pixar sempre se preocupa com o roteiro. Eles revisam o roteiro mais de 1000 vezes, se eu não me engano. Vocês gostariam de ver Toy Story 1 com a qualidade que tem o Toy Story 3, que eles refizessem e com qualidade de hoje? É, que nem o Bruno falou aí, é irrelevante. O que manda é a história. Você vai fazer uma remasterizada num filme e botar ele mais atrativo, mas a história vai ser a mesma e vai ser cativante como da mesma forma. Ou seja, é um investimento desnecessário. Eu acho que o interessante é isso. A atenção nossa é pros personagens, pros bonecos. A gente não tem atenção pro negócio bonito. A atenção tá nos bonecos, porque eles são bem feitos. Eu acho que isso é interessante. É aquilo que eu falei que o próprio cara no documentário tava falando, assim. Quando o pessoal assistiu lá em 1940 o Pinóquio, eles não estavam se preocupando se o Pinóquio tava bem animado, se o desenho tava bonito. Não, eles estavam preocupados era se o Pinóquio ia conseguir achar o Gepeto, sabe? Dentro da barriga da baleia, sabe? É esse tipo de coisa, assim. É se envolver com os personagens, cara. Que é muito o que falta em qualquer filme, cara. Por que que a gente reclama hoje de roteiro de filme? Porque é uma merda. Porque a história tá mal escrita, cara. Por que que você dorme no cinema, cara? Porque a história não te interessou. Ah, mas peraí, meu. Os mercenários também não têm história e você se amarrou. Cara, mas o filme foi feito pra não ter história, cara. A história do filme é não ter história. Isso. Você já chega lá sabendo que vai ser daquele jeito. Não, e é colocar cenas de ação de personagens que você cultivou a vida inteira. Isso. Então não tem nada a ver com as calças. Exato. É uma exceção. É uma exceção à regra dos mercenários. Dentro dessa mudança que a Pixar trouxe pra dentro da Disney, o Toy Story, ele foi muito feliz nisso aí. Porque você teve personagens totalmente diferentes daquele universo que se tinha. Eu, em 95, eu tinha 15 anos, eu tava mais interessado em mamilos e bundas. Então, eu não liguei muito pra questão da história. Eu lembro de ter visto esse filme no cinema e achei interessante ver um filme totalmente de computação gráfica. Nossa, eu vi no cinema, eu tinha 7 anos. Como é que foi assistir Toy Story no cinema? Putz, foi animal, cara. Assim, o filme inteiro eu achei incrível, né? Tudo bem, 7 anos você se contentava com qualquer coisa de certa maneira, né? A gente batia palma pro Cavalo de Fogo, né, cara? Tava pô, tanto que quando eu vi Spawn, eu falei, porra, foi o melhor filme que eu vi na minha vida, entendeu? Putz, eu também, cara, é verdade. Pois é, foi algo revolucionário, eu nunca tinha visto antes. E a história era envolvente. Desde aquela época mesmo, você torcia pelo Woody, pelo Buzz, por conseguir voltar. E quando os bichos falavam, lá, Woody, mata ele, pega ele. Não, ele tá tentando salvar todo mundo, pô. Daí quando ele vai e pega o carrinho, você, caraca, tá voando. Cara, eu viajei no filme, eu gostei demais. Você era 5, 7 anos, cara? Você era uma criança bem impressionável, hein? Eu era, pô. Pô, eu falei de Spawn. Eu acho que o massa é que desde 7 anos ele tá cheirado, né, bicho? Caralho. Que pó é esse, né, velho? Que pó é esse, velho? Caraca, que parabéns. Que pó é esse, cara? Ninguém viu no cinema? Só o Luigi mesmo? Eu vi no cinema. Falei, eu vi no cinema. Mas eu... O primeiro não vi no cinema. Eu era um Zé Punhetinha, então eu prestava muita atenção nessas coisas. Eu vi Toy Story no cinema, tinha 15 anos, 95. Eu prestei atenção, assim, no fato de ser uma animação, um filme de animação, coisa que nunca tinha sido feita anteriormente. Então foi isso que me chamou a atenção. Então, assim, e teve coisas que eu assisti no filme hoje, nos tempos atuais, que me chamam muita atenção, que, cara, você vê, você dali, e caras como Steve Jobs, que tinha visão em momentos como esse, olha só, Toy Story, ele é um filme repleto de temas extremamente adultos. Os personagens principais, eles brigam pelo abandono, eles têm medo do abandono. Um dos primeiros medos da infância, da mais tenra infância, é o medo do abandono. Criança chora quando não tem os pais por perto. Uma coisa que eu fico impressionado até hoje, eu queria saber se, inclusive, se perguntar se vocês sabem a razão disso, cadê o pai do Andy? Uhum, é. Cara, nós estamos falando de uma família de 1995. O pai do Andy, ele é ausente. Ou é uma mãe divorciada, ou o pai morreu. Provavelmente ele morreu, porque ela não se casou nos outros filmes. E eu tenho uma leve impressão que esse Woody pudesse ter sido dado pelo pai. Ou pode ter sido dado pelo pai, ou o Woody é uma manifestação da figura paterna que o Andy tem. Outra coisa que eu queria falar com vocês também... Peraí. Ou então, o espírito do pai tá no Woody e ele realmente anda por conta de que ele é o brinquedo assassino, caralho. Isso é filme da Disney, entendeu? O pai entra no corpo de um cachorro. O cachorro vai digitar no teclado. Lembra desse filme, velho? Lembro. Era da Disney, né? Isso, Felpudo. Felpudo, cão Felpudo, mágico. Meu pai virou um cachorro. Olha que ideia, velho. Puta que pariu. E cara, mas são coisas assim que me chamam muito a atenção do roteiro desse filme até hoje. De 95, a gente não tinha essa sociedade moderninha que a gente tem hoje em dia, não, cara. Em 95 as coisas ainda eram um pouco, entre muitas aspas mesmo, um pouco antiquada. E você ter uma família fracionada, onde você não tem a figura paterna, ausente, sabe-se lá por quê, provavelmente porque o pai morreu. Você tem uma criança que passa muito tempo com os brinquedos, provavelmente passando esse afeto que ela sente falta da figura paterna pra um brinquedo que é um cowboy, que é um brinquedo que cuida de todo mundo. As características dos bonecos são as mesmas características que o Andy dá pra cada um deles. Vocês perceberam isso? O Andy diz que o Buzz é altruísta e corajoso, e ele é. O Woody, ele é um cuidador, ele é, né, um paternal, e ele é. O Cabeça de Batata, ele é um filho da puta, ele fala que ele é sempre um vilão e ele é. O Porquinho é um vilão e ele também é. A mocinha, a bonequinha rosa lá das ovelhinhas, sempre tá em perigo, né? Que é aquela coisa sempre da figura que tá precisando de ajuda, precisando de proteção. E ele sempre coloca ela nesses papéis das brincadeiras dela, e essa é a personalidade dela. Então, uma coisa que eu achei fascinante assistindo esse filme foi isso. Não, isso é fabuloso. E é engraçado porque eles disseram que a pesquisa de campo deles era a coisa que eles mais gostavam de fazer. Um dia o John Lasseter virou e falou assim: vamos fazer pesquisa de campo, galera? Vamos. Aí ele pegou o cartão de crédito da empresa e foi pra uma loja de brinquedo, cara, que tem lá nos Estados Unidos, chama Toys R Us. É uma loja de brinquedo que é do tamanho do Carrefour, cara. Assim, e é só brinquedo dentro, é só brinquedo, bicicleta e tal, coisa pra criança e tal. E aí que ele pegava um carrinho de supermercado e ia fazendo a pesquisa de campo e jogando os bonecos e tal, não sei o quê. E ele dizia que era uma das coisas que ele mais gostava, porque era onde ele pegava, comprava o brinquedo, levava lá pra Pixar, e aí ele ia desmontar o brinquedo, abrir, descobrir detalhes de cada brinquedo e se inspirar pra cada um dos personagens coadjuvantes ali que ele queria botar. E inclusive, uma das inspirações ótimas que eles disseram que morreram de rir foi os bonecos, os soldados, os baldes de soldado, que quando eles chegaram lá na loja, tinha realmente um balde de soldado igualzinho que eles tinham desenhado, sacou? Eu falei: caraca, olha só, a gente tinha posto eles num balde e existe um Bucket of Soldiers. E eles usaram isso no filme, sacou? E aí, usar essa experiência deles e a própria vivência deles. O John Lasseter fala no documentário que ele era o Andy quando ele era menino. Inclusive, o John Lasseter hoje em dia ainda é o Andy, né? Com tantos anos de idade na cara, ele ainda tem brinquedos de quando ele era menino. Ou seja, ele é o Andy que cuida dos bonecos, entendeu? De guardar o brinquedo e levar pra faculdade, sabe? O Andy existe, ele é o John Lasseter. E outra, o Sid, aquele vizinho maluco que queimava boneco, são os outros três, cara. Os outros, o Pete Doctor, o Andrew Stanley, o John Raft, eles falam: cara, só você brincava assim porque a gente destruía o G.I. Joe, pendurava ele na árvore. O John Raft, que já faleceu, fala no documentário que a brincadeira que ele tinha com o irmão dele era pegar os bonequinhos, esses soldadinhos, e queimar. Exatamente igual o Sid faz, torturando o Woody com a lupa, cara. Então, assim, eles estão ali no filme, sacou? If I could find a way, I'm not shy. Cara, agora eu tenho que fazer uma menção mais do que honrosa à equipe que dublou Toy Story 1, 2 e 3, velho. E todos os filmes da Pixar. Cara, o cast de dubladores brasileiros, na minha opinião, são infinitamente melhores que os originais. Vocês concordam comigo? Concordo em gênero, número, grau, circunstância. Vamos e... vamos dar só compa os principaizinhos aqui. O Woody, ele é dublado... Vai lá, meu ótimo. O Woody, que é feito pelo Tom Hanks, dublado nos Estados Unidos, é o Alexandre Lipiani, que fez aqui no Brasil. Aí já faleceu. Mas peraí, o Alexandre Lipiani, e não é o Marco Ribeiro, não? Não, o Marco Ribeiro ele fez no 2 e no 3. Porque o Alexandre Lipiani, ele faleceu com 32 anos de idade. Nossa. Pra quem não conhece o Alexandre Lipiani, ele fez a voz do Clark no Lois e Clark, Aventura do Superman. Ele era aquele ator da Globo que quando aparecia nas novelas não falava. Isso, ele era ator da Globo. É, o último trabalho que ele fez foi Chica da Silva, ele era um padre. Morreu no meio das filmagens, gente. Isso, é meio verdade. Agora, o Marco Ribeiro conseguiu manter ali o tom do Alexandre Lipiani, porque quase não há diferença entre a voz do Woody. Dá pra confundir mesmo. Eu vou falar, viu, pra vocês que eu fiquei chocado. Cara, chocado. Não reparo. Pra mim, não era reparei o Marco Ribeiro os três filmes. É, porque o Marco Ribeiro é a voz do Tom Hanks, né? É, faz a maioria dos filmes do Tom Hanks aqui no Brasil, ele faz. É, aquela voz que a gente conhece. Olha, eu Wilson! Vou te dizer o que... Eu vou te Wilson! Dizer o que... Eu vou te dizer Wilson! O Wilson! Podia ter o Wilson, né, velho? Um Toy Story. Wilson! Vai lá, pode falar. Wilson! Tá maluco, Bruno? fala. Eu tô acostumado com esse imbecil. Parei. Eu vou te falar que provavelmente aconteceu, cara. O Marco Ribeiro provavelmente não tava disponível. Pode ser. Na época, pra fazer o Tom Hanks, que normalmente isso acontece. E aí devem ter feito algum teste, alguma coisa, e o Alexandre Lipiano levou e conseguiu a vaga, né? Ou então, provavelmente, ele já era o segundo cara pra fazer o Tom Hanks quando o Marco Ribeiro não podia. É comum no mundo da dublagem, né? A gente sabe disso. Mas, enfim, os dois fazem o Woody com maestria, fazem o Tom Hanks com maestria. É, eu acho eles melhores que o Tom Hanks. Assim, ele faz um Tom Hanks melhor que o Tom Hanks. Cara, não que o Tom Hanks seja um mau ator, né? A gente gosta muito dele aqui no Jurassic Cast, mas... Eu gosto, gosto muito. Mas o Tom Hanks, ele não faz nada infantil. O Tom Hanks é o Tom Hanks, no original. O Tim Allen, que eu acho um cara mega sem graça, que eu até hoje não entendo como esse cara consegue fazer filme, velho. Eu acho ele muito sem graça, o Tim Allen, velho. Como Buzz Lightyear, eu acho ele muito legal. Mas eu prefiro o Guilherme Briggs. Ah, com certeza, Guilherme Os Briggs. Os cacos que eles colocaram, se é que são cacos, cara, é de chorar de rir. No final, quando eles viram, falam assim... O presente da Molly é... Uma senhora cabeça de batata. Repito, uma senhora cabeça de batata. Se deu bem, batatão. É melhor eu fazer a barba. Velho, mas você de cagar de rir, cara. É, mandou bem. Aí mandou ele, bem. Peraí, deixa eu fazer minha barba. Ele tira o bigode. É melhor me barbear. Melhor me barbear. No começo também, quando eles falam o segundo presente do começo, que é um lençol. Aí o cabeça de batata... Está rasgando papel. É uma merendeira. Temos uma merendeira aqui. Merendeira? Merendeira. Pra merendar. Ok, segundo presente. Parece que é um... Ok, é um lençol. Quem convidou esse garoto? Isso é muito bom, velho. Quem convidou essa criança? O senso de humor desse filme é inacreditável, cara. É uma coisa, assim, ímpar. E, inclusive, foi trazido pra versão brasileira, cara. Ah, eu acho que a versão brasileira deu um up. Melhorou esse senso de humor, velho. Isso, deu um up, exatamente. É fantástico. O Buzz Lightyear, pelo Guilherme Briggs, é fantástico. Porque o Buzz Lightyear, pra quem não sabe, é aquele boneco que não sabe que é boneco, né? Então ele vive no mundo lá da Patrulha Estelar, né? Cara, eu dei uma risada tão alta. Ele tá lá querendo consertar a nave dele, que é a caixa dele, onde ele veio, né? E ele acha que é a nave dele mesmo, cara. E aí ele... Vou consertar minha nave. Ele fala todo meio impostado, assim, né? E aí ele vai, senta e ele fala assim... Bom, eu tenho que consertar a minha nave. Não fique chateado com isso, Woody. Ah, não ficar o quê? Eu não... Como assim? Quem? Eu sei que o Andy está empolgado com o Buzz, mas você sabe, ele sempre terá um lugar especial pra você. É, no baú. Tudo bem, já chega. Faixa de ligação unidirecional. O Tio Lightyear quer mais vida adesiva. Cara, isso é muito bom. Cara, é muito, muito bom usar termos militares, né? Mega exacerbados pra uma coisa simples. Tem um diálogo que eu acho fenomenal, cara, que é o Woody tentando convencer o Buzz a voltar pro quarto do Andy. De acordo com o meu computador, o... Cala a boca! Cala a boca, seu idiota! Xerife, não é hora para pânico. É hora perfeita para pânico. Eu estou perdido, o Andy se foi. Vamos nos mudar em 2 dias e é tudo culpa sua. Minha? Culpa minha? Se você não tivesse me empurrado pela janela em primeiro lugar... É, e você, com sua nave espacial de papelão barato, tirou tudo o que era importante para mim. Não me fale em importância, porque é por sua causa que a segurança da galáxia inteira está em risco. O quê? Do que você está falando? Neste momento, nos limites da galáxia, o Imperador Zurg está construindo secretamente uma arma com capacidade destrutiva para arrasar um planeta inteiro. E apenas eu obtive informações que revelam um único ponto fraco da arma. E você, meu amigo, é o responsável pelo meu atraso para o encontro com o Comando Estelar. Você é um brinquedo! Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear! É só um boneco com movimento! Você é o brinquedo de uma criança! Você é um homem muito triste e estranho. Morro de pena. Adeus. É muito bom, cara. É muito legal, muito cara. Bom. E tem algumas referências também, né? Faz vida longa e próspera, né? Com a mão. Isso, ele faz. Muito bom. O que, que é o Antônio Patinho no Cabeça de Batata, cara? Ele é muito bom, velho. Que ele fica dando umas tiradinhas assim, tá assim, ó, o Woody conversando com a menina lá, a pastorinha. E aí ela fala assim... Não fique chateado com isso, Woody. Ah, não ficar o quê? Eu não, como assim? Quem? Eu sei que o Andy está empolgado com o Buzz, mas você sabe, ele sempre terá um lugar especial pra você. É, no baú. É muito sacana. O Cabeça de Batata é muito sacana, velho. E o que o Guilherme Briggs fez quando o Buzz perde a vontade de viver, digamos assim, né? Nossa, cara, o brinquedo é que ele fica bêbado com café imaginário. Puta que pariu. Chá imaginário. Viu? Chá imaginário, é. Chá de cogumelo, né, velho? Aquilo ali é um suicídio do Buzz. O Buzz se suicida no filme. Isso, ele pula acreditando que ele voa, né? Olha que estúdio foda, velho, pra botar suicídio num filme de animação. Morre o subconsciente dele, na verdade, né? Vocês sabem quem faz o Slink, o cachorro, no original? Cara, eu li, mas eu não liguei o nome da pessoa, não. Quem? Vocês sabem quem é Jim Varney? Jim Varney. Vocês lembram de uns filmes que passavam na sessão da tarde do Ernest? Caralho, tá brincando. Tô vendo a foto aqui. É o Ernest. É o Ernest, velho. Machado na Marocas. Buzz? Que bom que veio, apesar do convite em cima da hora. Não. Que chapéu lindo, Dona Marocas. Ficou muito bem na sua cabeça. Hannah! Oh, Hannah! Mãe? Com licença, senhoras. Eu volto já. Que é, mãe? Mãe, cadê você? Buzz, oi. Buzz, você está bem? Já era! Já era tudo! Já era tudo! Tchau, tchau! Até mais! O que foi que houve com você? Um dia você tá defendendo a galáxia inteira e de repente está aqui aturando a Maria Antonieta e a irmãzinha dela. Eu acho que você já tomou chá demais por hoje. Vamos embora daqui, Buzz. Você não entendeu? Viu o chapéu? Eu sou a senhora Marocas! Para com isso, Buzz! Desculpe, eu... Tem razão, eu fiquei um pouco deprimido, só isso. Eu vou superar. Ah, eu sou uma fraude! Olha só pra mim, não posso nem voar pela janela! Mas o chapéu tá bonito! Diz que o chapéu tá bonito! O avental é legal, eu não gosto da cor, mas pela o chapéu... Pela janela? Buzz, você é um gênio! Vamos, vamos, por aqui! Anos de treinamento jogados fora! Outros personagens do Toy Story que eu acho que precisam ser citados, velho. Os alienzinhos. Cara, eu morro de rir com aquela merda, velho. Quem comanda aqui? O Garra. O Garra que nos escolhe. Cara, aquela coisa de religião, velho. Eu achei muito show aquilo ali, cara. Quem está no comando? O Garra é nosso mestre. O Garra escolhe quem vai e quem fica. Caraca, é muito bom. Aquele negócio de seita religiosa, velho. Ficou muito bom, velho. O Garra. Uma coisa que eu acho interessante também é os easter eggs que ele bota em outros filmes. Hein? Cara, você viu que tem um Super Nintendo no Toy Story 1, né? A Dinoco, né? Que é o posto. Tem a Dinoco. Cara, mas a Pixar faz muito, muito isso. Você sabia que no Wall-E tem o carro do entregador de pizza? É, não. Uma coisa que é interessante é que a Pixar, ela sempre coloca easter eggs de qual vai ser algum personagem do seu próximo filme no seu filme que ela tá lançando agora. Então, por exemplo, ela lançou o Up. No Up, tem uma cena em que mostra um quarto de uma menininha. Dentro do quarto da menininha tava o Lotso, o urso do Toy Story 3, que nem tinha sido anunciado ainda. Eles fazem isso. Isso tem em todos os filmes deles, menos no Toy Story, porque o Toy Story, o primeiro, era um assim, agora ou vai ou racha. É, não sabe se essa merda vai dar certo. Eles não tinham ideia de que iam fazer o Toy Story 2 ou o Vida de Inseto. Tanto que, olha só que foda a Pixar. Quando o Toy Story saiu, que fez sucesso, saiu, rodou dinheiro, que a Disney falou, queremos mais, o John Lasseter, o Pete Docter, o Andrew Stanton e o John Hamft foram para um café, sentaram os quatro e falaram, bom, nós temos que pensar nos próximos filmes da Pixar, então vamos botar a cachola para funcionar aqui, qual vai ser o próximo? Aí eles pensaram nesse mesmo dia em Vida de Inseto, Monstros S.A., Procurando Nemo e Wall-E. Muito foda, cara, muito foda. No terceiro filme que o lixeiro é o vizinho do Andy? É o que eu falei, é tudo amarradinho, cara. Como é que é? Você não sabia? Não, peraí, para tudo. Lembra do terceiro filme? O Toy Story 3? Não tem o lixeiro? O Sid é o lixeiro? O lixeiro que pega o ursinho no final. Eu não prestei atenção nisso, cara. Ele tá com a mesma camiseta e curtindo o rock. Sério, cara, eu não prestei atenção nisso. Terminando de gravar, eu vou ter que ver, cara. É o Sid. Puta merda, que foda. Agora, um que a gente não pode deixar de falar também, pelo amor de Deus, é o Rex, né, cara? É, não, é engraçado a ideia de ser um Tiranossauro Rex frouxo. Ou seja, é o mais fodão e ele é frouxo, cara. Ai, cara, a cara dele que ele vai ler. Ai, ai. É muito bom. E ele tem uma cara de idiota, né? De idiota. Ele tem uma cara de retardado mental, cara. Ele, ai, o Woody jogou o Buzz fora da janela. E ele é todo em cima do muro, né? Que aí perguntam pra ele nessa hora pra confirmar. E aí ele fala, não me mete nisso. E ele é todo desengonçado, né? O último presente foi... Ai, qual foi o último presente? Ele mete o rabo na estante, cai na babá eletrônica, aí cai a babá, solta as pilhas, aí quer colocar as pilhas do lado errado. Não, não é assim, faz direito. O mais é o positivo, o menos é o negativo. He's the rootin'est, tootin'est, shootin'est, hootin'est cowboy around. Woody's Roundup. Amigo, estou aqui. Uma coisa que também faz muita diferença no Toy Story é a trilha sonora. Eu queria pedir pro Bruno me explicar que merda é essa que ele colocou aqui na pauta, velho. Que eu não entendi nada. Que porra é essa aqui, velho? É o seguinte, a trilha sonora original é do Randy Newman, que é um compositor conhecido nos Estados Unidos por fazer trilhas sonoras em geral, assim, músicas, né, principalmente, né? Ele não é compositor de original soundtracks, né? Mas ele é mais conhecido por fazer músicas e coisas pra filmes. E o Randy Newman fez a trilha sonora, You Got a Friend in Me, que é bem legal e tal. Três ou quatro músicas pro filme que tocam, né? Tem essa, tem uma na hora que o Buzz aparece e começa a tomar o lugar do Woody, que toca também no filme. E, se não me engano, lá pelo final tem uma quando o Buzz vai pular, né? Eu acho mais fraca das três. É a mais fraca, é. Tá, e onde é que entra o Zé da Viola, meu amigo? O Zé da Viola, cara... Vai dizer que é o cara que faz a versão em português, velho. É o cara que faz a versão em português, exatamente. Só que o mais impressionante é que acharam esse cara porque o timbre da voz dele é igual ao do Randy Newman, cara. Igual. Parece que é o Randy Newman cantando em português, cara. É impressionante, velho. Se não me engano, foi ele também que fez a versão brasileira das músicas. E, pô, pra mim, essas músicas foram feitas em português, cara. Eu não consigo gostar do You Got a Friend in Me, cara. É Amigo Estou Aqui. É, não, é muito melhor, cara. Amigo Estou Aqui. Amigo Estou Aqui. Amigo Estou Aqui. Amigo, estou aqui. O John Lester disse que, inclusive ele até mostra no documentário, o Woody foi baseado num boneco fudido que ele tinha, que ele guarda desde que ele era pequeno, que tem aquela cordinha que puxa com a taquara rachada, sacou? Ah, mas era muito famoso lá fora esses bonecos. É, e não era um boneco de cowboy, não, era só um boneco, tipo aquele bebezão do Toy Story 3. Nossa! Ele tem guardado até hoje, cara, e ele puxa assim, a coisinha. E o Buzz Lightyear foi baseado num Falcon. Seria o boneco mais fodão, assim, né? Que todo articulado, errado e não sei o quê. Cara, mas eu fico pensando assim, quanto tempo que tem o Woody, cara? Porque já no segundo filme, descobre que ele é uma peça rara. Provavelmente era algum brinquedo que era do pai dele, que não tá presente no filme, né? E que o pai deixou pra ele. Eu arrisco a dizer que a explicação pra isso deve ter surgido num dos roteiros que a Pixar fez. Aí eles devem ter falado que ia ficar muito denso, falar sobre morte, ou um pai ausente e tal, e eles não colocaram aquilo ali. Não, e não precisa botar, né, cara? Porque fica não é morte, fica subentendido, cara. Uma coisa que eu sempre pensei, né, que é cadê o pai do Andy? Sempre tive pra mim que o pai dele faleceu de alguma coisa. Faleceu, tá ausente, porque a mãe nunca mais se casou, né? É. E a mãe dele é nova, cara. Mas a mãe dele aparece? Ela aparece a cara dela? A mãe dele aparece. Parece. Nem notei, por causa que eu tava prestando atenção dos bonecos. Não, ela aparece. E tem a menina, é novinha, né? Tem a bebezinha, deve ter morrido mesmo. É mesmo, cara. Então o Toy Story... Olha aí, o Matt falou algo interessante, que eu não tinha nem pensado prestar atenção. O Toy Story 1, o pai do Andy morreu há pouco tempo. Foi, deve ter morrido. Por isso ela tá se mudando. Olha aí. Caralho, olha aí, Miote. Tá vendo a internet? Vocês ficam mandando e-mail pra gente tirar o Miote, olha. Primeiro que ele edita, né? Que ele tem saco pra editar. É, isso aí é verdade, Miote. Deve ser isso mesmo. Por que ela tá se mudando? Ela tava numa casa grande, o marido morreu, e ela não tem mais como manter a casa daquela. Conseguimos destruir o filme mais feliz de todos os tempos, né, velho? Fizemos de Toy Story o Estranho no Ninho. Amigo, estou aqui. Responda, Papai Noel. Andy está agora abrindo o primeiro presente dele. Buzz Lightyear, você também está preocupado? Eu? Não, não. Não, não, não, não, não. É uma caixa grande. E você? Ah, não. Buzz, o que o Andy pode ganhar que seja mais importante do que você? O que é isso? O que é? Legal, um cachorrinho. Ele só fica entrando em promoção. Sabe aqueles caras que botam dois telefones de discar e fica discando pras rádios? Isso. Como eu falo? É profissão presta concurso. O Luiz está aqui, que foi aquela promoção que nós fizemos, que eu falei a verdade, eu não lembro qual é, mas que teria direito a participar da gravação de um programa, a sua escolha, e o Luiz escolheu Toy Story. O caralho, a gente tinha um Toy Story na pauta. E ele falou, ah, eu escolho Toy Story. Ah, beleza, você escolheu. Quando salgam a rolar. Para comemorarmos o mês da criança, olha que bonitinho. Estamos aqui falando sobre Toy Story 3, cara. Olha que beleza. 3? Você tá maluco? Tô doido. Não sei de onde tirei esse 3. Vamos fazer de novo. Eu já sei, pensei que eu tinha visto o filme errado já. Não. Também. Ou ele viu errado, né? Não, não, viu primeiro. Claro que ele divide, né? Com aquele filme brasileiro que ninguém nunca lembra o nome. Cassiopeia. Cassiopeia. Cara, eu acho uma bosta isso, cara. Os caras Cassiopeia, só... velho. Puta merda. Se não fosse cara. No Brasil esse filme, ninguém estaria defendendo que ele divide. Não. Cara, e por favor, velho, eu não quero... Vocês já assistiram Cassiopeia? Já é ruim, velho. É chato. Cara, pra eu assisti, é chato pra caralho. E mal feito. Velho, é Toy Story, cara. Desiste, velho. Vocês acham válido contar a história da Pixar também? É isso que eu vou introduzir agora. Vou pegar um pouco pela história do John Lasseter. Tá, antes de você falar rapidinho, fui na fonte pra saber o negócio do dublador, tá? Lipiani no primeiro e o Marco Ribeiro no 2 e no 3. Ligou pro Marco Ribeiro, olha só. Não, falei com o Garcia Júnior agora. Ah, então tá. Então beleza, vamos lá. Ok, eu estava certo. Ah, tudo bem. Você quer que o não, índio não, não, lá... não, não. O índio eu também estava certo. O índio você também estava certo, né? Eu estava certo. O índio, o Billy, também estava certo, índio, né? O índio, o eu falei que não estava... Eu reconheci meu erro. Mas esse eu estava certo. Foi, reconheceu. Enfim. Vamos lá. Vai. Eu reconheci. Depois de você me provar por A mais B, eu reconheci. É, não, eu lembro como você falou. Tá bom, não é Billy, tá. Mas tá errado, devia ser Poncho. Foi como você... Não, é, tava errado. Devia ser Poncho mesmo. E todo mundo quer ir viajar pra Disney, né? Fala mal da Disney, mas quer ir lá passear no parquinho deles. O que tem a ver, velho? Não, o Luigi é meio fumado, velho. que tem a ver, velho? Ai, um amigo em mim.